Boa noite. Antes de mais, cumprimentar os presentes, excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Dr. Manuel António Assunção, excelentíssimo Sr. Presidente Cessante da Mesa da Assembleia Geral de Alunos, Daniel Marinho, excelentíssimo Sr. Presidente Empossado da Mesa da Assembleia Geral de Alunos, João Diniz, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Engenheiro José Rival Esteves, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Professor Dr. Eduardo Marçal Grilo, excelentíssimo Sr. Diretor Regional do Centro do Instituto Português de Desporto e da Juventude, Dr. José Cardoso, excelentíssima Sra. Diretora dos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro, Dra. Anabela Oliveira, excelentíssimos Srs. Vice-Reitores, Pró-Reitores, excelentíssimos Srs. Membros do Conselho Geral da UA, excelentíssima Sra. Administradora da UA, excelentíssimos Srs. Diretores das Unidades Orgânicas da UA, prezado Provedor de Estudante, caríssimo Presidente Santo do Conselho Fiscal e de Jurisdição, Simão de Castro, caríssimo Presidente Empossado do Conselho Fiscal e de Jurisdição, amigo João Aguiar, excelentíssimo Sr. Presidente Santo da Direção da UAV, amigo e colega André Reis, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Dr. Luís Caetano, excelentíssimos Srs. Deputados, excelentíssimos autarcas do município do Distrito de Aveiro, Srs. Representantes dos partidos políticos e das juventudes partidárias, Srs. Representantes das associações esportivas e clubes esportivos do Distrito de Aveiro, caro Presidente do Conselho Nacional da Juventude, caro Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, caros dirigentes das associações e federações académicas e de estudantes do país, estimados ex-dirigentes dos órgãos sociais e dos núcleos da Associação Académica da Universidade de Aveiro, estimados dirigentes empossados e cessantes dos órgãos sociais dos núcleos da UAV, prezados funcionários e colaboradores da UAV, caros parceiros da Associação Académica da Universidade de Aveiro, demais entidades civis, religiosas e académicas, estimados convidados, caros professores, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas e amigos. Começo este meu primeiro discurso como Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, felicitando todos os dirigentes dos núcleos que hoje tomam posse, desejando-lhes votos de um bom trabalho para este mandato. Hoje é o dia em que todos nós somos chamados ao que nos propusemos, servir os estudantes desta que escolhemos ser a nossa Universidade. Renovam-se as caras, renovam-se as ideias, as ambições e as motivações. Encaram-se os obstáculos de diferentes maneiras e no final podemos não ter corrido a direito, mas com certeza chegaremos à meta. Como dirigentes, esta estrutura que se preza por pôr em prática a vida académica, espero de vós a vontade de criar as melhores condições possíveis para que todos os estudantes vivam verdadeiramente a melhor academia aveirense. Espero de vós a vontade de crescer. Espero de vós o compromisso de serem a UAV e que nunca o esqueçam. E aproveitem, porque fazer parte desta grande família que é a UAV só vos trará alegrias e momentos para a vida. Estes devem ser os objetivos de todos nós. Eu e a minha equipa cá estaremos para que juntos os possamos alcançar. Quero também agradecer a todos os dirigentes que hoje cessam funções, pelo empenho e dedicação e muitas vezes o sacrifício pessoal dados a esta instituição pela qual trabalharam na construção desta nossa academia. Nem sempre foram cumpridos todos os objetivos, nem todos os projetos saíram da gaveta, mas saem com o sentimento que deram o vosso melhor e que o vosso trabalho fez a diferença na vida dos estudantes aveirenses, então a missão ficou cumprida. Caríssimos presentes, o sentimento que vivo hoje é de privilégio. Sinto-me privilegiado por poder servir esta que é a Academia de todos nós. Privilegiado por ter a possibilidade de a tornar melhor, de ajudar a fortalecê-la e a reforçar a sua ligação à cidade que vi e que me viu crescer. Privilegiado por ter esta equipa, partilho comigo a vontade de trabalhar e deixar a nossa marca na construção deste magnífico projeto de todos os estudantes aveirenses, a Associação Académica da Universidade de Aveiro. Sinto também que é um privilégio ser eleito neste que foi o ato eleitoral mais participado sempre na história da instituição. Tenho a agradecer a confiança depositada em mim e na minha equipa para liderar o rumo da UAV. Durante todo o processo, trabalhámos incansavelmente para apresentarmos uma equipa renovada, mas experiente, um projeto inovador, mas assente na realidade da instituição e do que de melhor tem sido feito. E os estudantes reconheceram esse trabalho e a visão de futuro que apresentámos para a instituição. De facto, vemos cada vez mais estudantes interessados em participar na discussão do projeto AUAV. E nesta matéria, culpo muito os núcleos da estrutura. Hoje em dia, os núcleos e o seu trabalho não passam despercebidos aos estudantes da UA. E vivemos um projeto associativo, alicerçado neles, cada vez mais forte, cada vez em maior número, com mais atividades culturais, desportivas, pedagógicas e mais interesse dos seus dirigentes em discutir a UAV e o seu futuro. Se vivemos um projeto associativo forte, também hoje vivemos um projeto esportivo ainda mais forte. O desporto competitivo desta Academia assume-se como um dos principais motores da vida académica da Universidade de Aveiro. A Associação Académica é responsável pela organização e execução de uma das competições, que é a única neste país onde vivemos. Falo, claro, da Taça UA. Uma competição que, num espírito competitivo entre cursos, promove a saúde e o bem-estar dos estudantes da Universidade de Aveiro ao longo do ano letivo, que tem vindo a crescer visivelmente e que em 2015 teve mais de 1.800 inscritos. Também nas competições da Federação Académica do Desporto Universitário nos destacamos. Alcançámos o melhor resultado de sempre na história da instituição, o terceiro lugar do Troféu Universitário de Clubes, e é o nosso objetivo continuarmos na luta por mantê-lo e encurtar a distância para o segundo lugar. Verificamos, porém, que as condições atuais das infraestruturas esportivas da Universidade não conseguem suportar durante muito mais tempo as necessidades dos estudantes. Neste aspecto, vejo como essencial, a curto prazo, avançar com a requalificação do pavilhão Aristides Ol. Excelentíssimo Reitor, caros convidados, minhas senhoras, meus senhores, caros colegas e amigos, uma das minhas maiores preocupações, e algo que mencionei bastante durante todo o processo eleitoral, é a identidade e a relação estudante à UAV. É inegável que, apesar de sermos uma grande academia, de termos uma grande académica, a participação dos estudantes em atividades da sua associação fica aquém do expectável. Queremos fomentar essa relação, essa identidade. Em primeiro lugar, criando uma relação mais próxima com os estudantes. Esforços foram visivelmente feitos durante o ano passado, com a abertura do Gabinete de Apoio ao Estudante. No entanto, a verdade é que o obstáculo físico que a Ponte do Crasto representa mantém-se e é manifestamente o maior fator que contraria essa proximidade. Desde que fui informado do diálogo existente, idealizei um espaço para a direção e estrutura profissional da UAV trabalharem mesmo no coração do campus, nas catacumbas da UA, promovendo a proximidade que se pretende. Quanto ao espaço da Casa do Estudante, que ficaria, portanto, livre, projetamos um espaço capaz de promover o desenvolvimento de projetos e criações dos estudantes, comatando uma área onde a instituição tem pecado, o empreendedorismo. Em segundo lugar, uma comunicação mais eficiente e abrangente, com projetos de grande dimensão que facilitam essa comunicação. A UAV TV tem o potencial de ser um meio privilegiado de transmissão da informação, motivando nos estudantes um maior conhecimento acerca das atividades por ela promovidas e as áreas de ação de toda a estrutura. Em terceiro lugar, mantendo a aposta na ligação à cidade onde estamos inseridos e de que todos temos o orgulho de ter escolhido. Sendo natural de Aveiro, conheci, eu e alguns dos que hoje aqui estão presentes, uma cidade muito menos desenvolvida do que é agora. Conheci também uma universidade mais pequena do que é na atualidade. Desde que me lembro, a ligação entre a academia, os estudantes e a cidade era hipotética. Felizmente, estamos a caminhar e cada vez mais para uma realidade em que a cidade não está de costas voltada para a academia, nem o contrário se verifica. Todos temos a ganhar com esta relação saudável e espero também poder dar o meu contributo nesta matéria. Para isso, falo-vos do projeto que é o Solar Académico, um edifício onde pretendemos implementar um projeto de cariz social e cultural que será o expoente máximo da presença da Academia Aveirense no centro da cidade. Vejo neste projeto um potencial pilar que sempre marcará as futuras gerações de estudantes da UA, cidadãos aveirenses e a própria Associação Académica. É neste sentido que espero que as boas relações criadas entre o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, o Engenheiro José Rival Esteves, e a UAV possam continuar para que este projeto seja uma realidade num futuro próximo. Excelentíssimo Reitor, caros convidados, caros colegas e amigos, desde a sua fundação, a 28 de junho de 1978, que a missão basilar da UAV é a defesa e promoção dos interesses de todos os estudantes da Universidade de Aveiro e a sua representação institucional, junto dos órgãos do Governo, da Universidade e do país. O movimento associativo estudantil, onde a UAV se insere juntamente com as restantes associações e federações académicas de Portugal, apresenta hoje um reconhecimento político muito forte, porque da união fecha força. E da discussão e diálogo entre todos foi criada a visão de um sistema de ensino superior mais preparado para ser um mecanismo potenciador do crescimento económico e social do país, que se reflete no caderno reivindicativo por um caminho de futuro, aprovado em junho de 2015 no Encontro Nacional de Direções Associativas no Algarve. É este o ensino superior que defendemos. Um sistema que se quer aberto a todos, onde ninguém deixa de poder obter uma formação superior por falta de poderio económico, onde a elegibilidade de um aluno candidato a uma bolsa de estudo não é afetada pelo cálculo dos rendimentos brutos do seu agregado familiar, mas antes dos rendimentos líquidos. Para tal, é urgente uma nova revisão do regulamento de atribuição de bolsas a estudantes do ensino superior, para que possamos ter cada vez mais um sistema mais justo e inclusivo. Caríssimos presentes, permitam que numa nota mais pessoal deixe alguns agradecimentos que sinto que são imperativos. Um agradecimento ao André Reis. Durante estes quase 6 anos de estudante, deste tudo por esta casa. E isso nota-se quando dela falas. A paixão pelo projeto AUAV, que eu reparei existir nos vários ex-dirigentes que fui conhecendo nos últimos meses, em ti é diferente. Bastante mais eletrizante, como se fosse um bocado de ti. Essa é a paixão que aspiro ter quando daqui a um ano aqui estiver a discursar. Deixo-te uma profunda palavra de apreço pelo teu trabalho durante estes 2 anos e pela confiança que em mim depositaste para ser o teu sucessor. Sabes que sinto uma responsabilidade extra só por o ser. Muito a ti te devo. Obrigado. Um agradecimento também ao João Felício, ao André Braga, meu colega de curso, à restante direção de 2015 e aos ex-dirigentes de mandatos anteriores que fui conhecendo. Alguns que mesmo já não estão em Aveiro, mas que sempre mantiveram uma disponibilidade inimaginável e com quem muito aprendi durante os últimos meses. Se hoje estou preparado para assumir a liderança da AUAV, também é por vossa causa. Um agradecimento também ao Simão de Castro, mandatário-geral deste movimento, motivador nato. Quando por vezes duvidava de mim mesmo, era ele que me dava a confiança para continuar. E se hoje estou aqui, confiante que sou a melhor pessoa para assumir esta casa, também é por tua causa. Um agradecimento também à minha família, aos meus amigos, que muito me apoiaram e apoiam nesta jornada. Que sabem que se não posso estar com eles, é porque estou empenhado naquilo a que me comprometi. Obrigado pela compreensão. Aos restantes, que não consigo incluir aqui todos em tão pouco tempo, um grande e forte obrigado. Vocês foram incríveis e são também causa de eu estar aqui. Obrigado. Estamos prontos. Estamos prontos para criarmos o nosso legado. Estamos prontos para deixar a nossa marca na história da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Estamos prontos para servir os estudantes da Universidade de Aveiro. Ponhamos a vida académica na prática e deixemos a tua academia um pouco melhor do que a encontramos. A AUAV somos todos, sempre seremos. A Aveiro é nosso. Obrigado.